músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. Dreams are someone.

Encontro Central, o coração batendo mais forte. Thank you. Estamos apresentando Encontro Central. Crying out of sight.